99, Japão, Dino Black, Mano Mix, GOG. Ah, vamos protestar, mas pra ganhar do jeito que está, sinceramente não vai dar. Chega de promessa, estamos fartos. Queremos soluções, senão seremos mortos. O que temos é nada, é só cilada. É pagar para ver, é ver para crer. Estamos cansados, desolados, mas tudo tem limite. E o que agride, aflige, eis que surgem gritos que por todos são ouvidos. São gritos que clamam por soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Sobre os políticos de AG, detona no verso. Aí, sobre os políticos, escutem o que vamos falar. Não há nenhum no qual se possa confiar. E se você votou, acreditou, vá às ruas. Exige explicações e não simples desculpas. Só assim conseguiremos resgatar direitos, ou ao menos um pouco do que perdemos. É difícil, eu sei, mas de vitória sem gosto, sem luta, eu juro que cansei. É. São milhares de promessas para serem eleitos, e depois que são, então só nos dizem não. É uma grande falta de vergonha discriminar o Nordeste do Sul do país. É. Hoje alguém morreu numa fila de hospital, e o pior, nada fazem para melhorar. Não aguento tanta incompetência. Vou falar, protestar, não tentem nos calar. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Ah, então vamos lá, mas pra ganhar não tema, o esquema é não recuar. Venha, vamos juntos, pois o tempo é curto. Sozinho não temos nada, unidos conseguiremos tudo o que se passa. Agora é uma piada, jogada armada em cima de você. E me diz, quantos brasileiros não sabem ler e escrever? É, queremos falar, extravasar emoções, apresentar soluções. Sempre estivemos sós, sentimos na pele o pior. Não tem um dó, é velho, eterno, não veio do pó. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Queremos soluções. Soluções. Realidade dura. Durante soluções. A gravação desse som foram noticiadas atrocidades. Soluções. Aconteceram na FEBEM imigrantes. Soluções. É. Na chegada de um novo milênio, irmãos soluções. Continuam se matando com instrumentos da Idade Média. Soluções. Facas, foices, facões, marretas, machados, estoques. Até quando meu povo vai soluções. Suportar? Morro contra morro, favela contra soluções. Favela. É, a burguesia ri. Soluções. O governo se omite. A periferia segue sangrando. Soluções. E eu pergunto. Até quando? Soluções. Nós queremos, exigimos soluções. Soluções.